Vai ter que gravar? Pois é, vocês estão vendo que eu vou ficar com o microfone no mudo, né? Não, é só você dar mudo nos caras aí. É, não tem uma metralhadora pra fazer isso. Mega metralhadora. Que comandam vão no tra, tra, tra. Rapaz, que grosseria é essa? Escuta, você não... Mas ó, você já pensou em sair da micareta e ir pra casa gravar? É, era uma boa, viu? Melhoraria bastante a qualidade do som, eu acho. Tá, velho, por que só o anime da Locomotion? Vamos por partes. Não vamos falar de anime porra nenhuma, não. Vamos falar dos desenhos. Não? Vamos falar dos desenhos velhos. Boa. Como? Os desenhos velhos, pô. Beleza. He-Man, fala... Tartaruga Ninja, She-Ra, anime, né? A gente fala amanhã. Rambo. Naldo, aproveitando que você tá aí, né, no foco, né? Qual é o hit do carnaval aí, cara? Que eu ainda não consegui matar aqui. A música da metralhadora. Mega metralhadora. Que comandam vão no tra, tra, tra. Ah, não acredito, velho. Que merda. Eu achei que ia ser o Tá Tranquilo, Tá Favorável. Porra, uma sacanagem, sério. Não, cara, você sabe que é chefe. Aqui só toca chefe, velho. Pô, mas é um preconceito com a galera do Rio aqui, velho. Pensei que ia rolar um Tá Tranquilo, Tá Favorável. Mas não, tá que achando. Olha, do jeito que as coisas estão aqui na Bahia, velho, perigo os caras do pagode cantarem Tá Tranquilo, Tá Favorável. Aí, ó. Hã? É. Se tiver essa merda aí, mas na hora você... Você... Porra, grava aí e manda pra gente no WhatsApp aí pra gente escutar, cara. Pode deixar. Sim. Se é pra cronologicamente, então a gente vai falar... Começa a falar do quê? Bora. Mas, olha, você puxou o ritinho, não terminou. Ah, eu não quero falar essa porra, cara. Eu tô só dizendo. Vocês querem abordar todos os, a porra dos desenhos dos velhos ou vocês querem falar dos preferidos de vocês, cara? Não tô entendendo. Dos preferidos. Eu acho que a gente pode fazer um apanhado dos marcantes, né? E depois a gente fala assim, o que interessar, né? O que te lembrar, assim, te marcar, você aprofunda, senão a gente passa batido. Aquele que te marcou por dentro, Naldo. Marcou por baixo. Olha. Agora, vamos começar essa bagaça. Aí você vai botar uma musiquinha velha aí, de algum desenho. Quem vai começar? Quem quer falar mais? Qual é a ordem que a gente vai fazer? Você pode começar falando sobre você sempre, né? Você fala meia hora, a gente fala cinco minutos e pronto. Começou. Olha só. Não vou falar nada dessa vez, né? Ah, tá. Já que pra começar, cara, então vamos começar aqui pelo clássico dos clássicos, né? E aposto que Rodrigo gostava muito, que é o He-Man. Pô, tu vai começar logo com isso, cara. Só porque pegava na espada e gostava de sentar no gato guerreiro. É. Pelos poderes de quem que eu sou. Eu chupo rola! É o Rimin, essa ficha! É claro, era um príncipe que usava rosa e branco, né? É. E virava um surfista bronzeado. É, virava um integrante do Village People. É. Cara, mas cronologicamente. Diga. Cronologicamente, o He-Man é o mais antigo, cara? Não. Mas o He-Man é o melhor pra gente zoar, cara. He-Man, não. Se bem que o He-Man, cara, é que eu me lembro assim, lá pra 83, 80. Não, vamos lá, seus putos. Para com essa porra. Faz o seguinte, vamos estabelecer. Vocês já zoaram a porra do plantão aí, vamos começar novamente. E vamos estabelecer uma ordem cronológica, pelo menos, cara. Tem certeza? Não é melhor, cara? Não. A gente fala aí cada um do que gosta e pronto, acabou. Não vai ser de uma hora pra outra. Aí fica bagunçado. Eu gosto de Scarlett Johansson. É, boa, boa, boa. Peladinho. Não, não, mas deixa eu terminar pelo menos falar sobre o He-Man. Não, vai, você nem tá, tá valendo, Naldo. Ó, oh, boa noite. Valendo. Boa noite. O mais legal do He-Man, cara, é que ele era pra ser um bonequinho e fosse uma cópia do Conan. Não. Já tá falando a merda. A indústria de brinquedos. Não. Você já tá falando merda. Não tô. Ele não era pra ser. Ele não era pra ser uma cópia do Conan. Ele era os bonecos do Conan, velho. Ele era a linha de. Ia ser, era pra ser. Os bonecos do Conan, só que no meio da porra da fabricação lá, é, parece que perderam a porra do licenciamento, se fuderam, tiveram que trocar, fazer as cabeças diferentes, inventar um desenho diferente, inventar um herói diferente, cara. Era pra ser boneco do Conan mesmo. Exato. Por sinal, alguém lembra do desenho do Conan? Porra, aquele que ele não matava ninguém, que ele cortava e mandava as pessoas pro limbo. É. Pô, horroroso. Ele usava a espada do Ron, velho. Tem o mesmo poder do raio do Ron, que não matava, dava pro limbo. Porra, aquilo era muito ruim, cara. Nossa. Conseguia ser pior do que o próprio desenho do He-Man. Ah, mas o do He-Man não é ruim, não, vai. Não, não era. É, entendeu? Era ruim. Eu acho que hoje ele não funcionaria com a molecada de hoje. Não, claro que não. Tudo evolui também, né, Naldo? Cara, se você prestar atenção, Thundercats é ruim, velho. Oi, Thundercats, se não me engano, teve 120 episódios, cara. É, porque teve primeira temporada e segunda temporada quando a galera vai lá pro espaço e assume aqueles outros Thundercats que chegaram depois, com aquele careca cego lá, o Tigra branco. Teve uma segunda temporada daquela merda, cara. A segunda temporada, se eu não me engano, já passava no SBT, enquanto a primeira passou na Globo. Sim, sim. Mas foda-se o Thundercats. É, eu acho que o SBT comprou tudo. Ninguém tá falando do Thundercats. Tá falando da porra do He-Man aqui. Vamos chegar em Thundercats depois. Seja como for, né? O He-Man era. O He-Man tem uma história assim muito louca, né? Por exemplo, vocês lembram que a mãe do Príncipe Adam era uma astronauta da Terra. Vocês lembram disso? Isso, era assim. Foi pra lá em Eternia lá e deu o golpe do baú no rei e fez um filho viado, musculoso, bicha purpurinada. Exato. E pra completar, né, a filha, né? Que pelo que eu entendi, o príncipe Adams e a irmã, a Dora, ela foi sequestrada e foi pra outra dimensão. Não, caralho, a que até She-Ra, então não se falava dela, né? A She-Ra é prima do He-Man, cara, não é irmã, não. A Xuxa que colocou isso aí. A Xuxa me enganou, cara. Ela é prima, cara. Inclusive tem uns desenhos lá, já meio sinistros assim, que você até sugere que o He-Man tá levando a She-Ra pro mato pra dar uns caturca. Tu até um He-Man vai pegar. Tem até um negócio desse. Apesar daquele arqueiro lá, viado lá, porra, a Dora esfregar na cara dele e ele não fazer nada, aí precisava o He-Man, porra, sair de outra dimensão pra ir lá dar uma catucada na prima, porque a porra do arqueiro viadão não fazia nada. Não, mas vamos combinar que se a Eternia era um mundo mais ou menos gay, a Eteria, que era o mundo da China, velho, era o Village People, cara. Não, sabe o que eu acho uma puta de uma sacanagem, cara? Porque a Eternia era, né, de boa. Era, porra, era a maior parte de Eternia era bonita. E tinha lá o King's Lair lá, a porra do calabouço do aquela torre da serpente lá do esqueleto. Era o único pedacinho que era feio. Já é, a Eteria lá é completamente diferente, né, velho? Quem dominava era aquele. É aquele morcego robô lá, aquela porra lá. E a maioria da. E eles eram tipo o Robin Hood, né, velho? Eles eram tipo uma rebelião. E. Porra, quer dizer, a She-Ra até nisso ela se fudeu, cara. Foi mandada pra uma porra de uma realidade cheia de viado naquela porra. Um cruzeiro das loucas. E pegou inimigos piores, porque os inimigos eram piores que os do que o He-Man pegava. Toda vez o He-Man dava um cacete naqueles caras, velho. Só que queria lembrar, verdade, no caso dos amigos da She-Ra, que nem todo arqueiro usa flecha. Será que vocês me entendem? Mano, aquilo era uma boneca. O cara, ele não tinha um coração na porra do peito lá? Por isso tinha, tinha um coraçãozinho, tinha um bigodinho. A lápida certa. Ixi, uma louca, uma devassa, velho. Então, nem todo arqueiro usa flecha, meu querido. Coitado, esse usa o escudo. Ai, tá vendo? Escudo redondo ainda. Ai, delícia. Viado. Então. Dois viados. Olha só, vocês estão falando desse boiola do He-Man aí? He-Man de 83, cara. O The Masters of the Universe, né? He-Man, que teve aquele filme horroroso com Dolph Lundgren. Isso, que mesmo assim é melhor do que os Vingadores da Marvel, né? E com a Mônica do Friends. Isso. Eu nunca lembro o nome dela. Isso. É. É ela mesmo. Aí, então, He-Man de 83, cara. Antes do He-Man, se a gente for tentar botar uma ordem cronológica, teve aquele desenho do Riquinho, vocês lembram dessa merda? Courtney Cox. Muito, olhou no Google, olha só. Você tá falando desenho do Riquinho Rico? Isso, desenho, não aquele filme horrível com uma cola. Não, desenho. Isso, desenho que tinha aquele cachorro. Aquele cachorro é... O dó? Isso, olha só. Esse eu não olhei no Google, hein? É. Esse não. Pô, o cachorro era melhor do que o Riquinho, era mais engraçado. Pô, eu vi uma teoria uma vez, muito, mas muito foda, que explodiu a cabeça. Falaram, especularam uma vez, que o Gasparzinho, na verdade, era a alma do Riquinho, porque os desenhos se parecem. Eu vou ver se eu acho aqui e mando no Skype. Rapaz, faz sentido, viu? Teve esse desenho do Riquinho. Era o mesmo desenhista. Peraí, calma. É porque era o mesmo desenhista. Tinha o Riquinho, tinha o Gasparzinho, tinha o da Bruxinha. Tinha um Braco, que era um demôniozinho. Por que não? Isso. Era a mesma galera. É tipo. E outras coisas tão bizarras. Mano. Isso, era tipo Hanna-Barbera que era todo mundo da mesma galera, todo mundo se parecia. Então, o Riquinho, cara, é de 82, pra vocês terem uma ideia. Mantendo a parada da cronologia aí, de 82 nós vimos aí o Riquinho, de 83 nós vimos o He-Man, que o Naldo quer falar, né, essa bicha. Mas quer falar mais ainda? Não, ele falou do He-Man, não falou? Falou. E, se eu não me engano, em 80... Se é pra falar do He-Man, só vou lembrar aquele episódio maravilhoso, né? Não, seu áudio tá horrível, cara. Você não vai lembrar nada. Tem um problema que é o seguinte. O Brasil, né, pelo menos na década de 80 e até 2000, era uma maluquice. Você pegava um desenho que passava do Pica-Pau da década de 50 e 60 e você assistia algo que passava na década de 70 e misturava com algo que estava há 5 anos. E assistia ao mesmo tempo. Eu tô te entendendo, mas a gente vai falar dos criados e transmitidos nos anos 80. Porque eu até pensei nisso, eu queria falar do Gato Félix, aquela porra toda, mas já era velho quando passava na televisão. Sim, mas pra nós que éramos crianças era uma novidade. Ah, não era, cara. Era assim, cara. Eu só descobri que Gato Félix era velho como uma peste quando fiquei adulto. Porra, cara. Os desenhos do Gato Félix, por exemplo, eram dos anos 50, cara. E foram, se eu não me engano... Tinha umas cores estranhas, era branco, era muito branco e verde. Isso, foi até a mesma galera que fez o Gasparzinho que fazia a porra do Gato Félix lá, quer dizer, com aquela bolsinha... Era Paramount, não era? Aquela bolsinha sinistra lá do diabo do Gato Félix, tirava tudo daquela merda. Era Paramount, não era? Paramount, cara? Porra, não lembro não, velho, sinceramente... Deixa eu buscar aqui na minha memória, vamos falando aí. Na memória do Google, né, filho da puta? Eu sei que não tem muito tempo, acho que foi 2014, por aí, 2015, 2014, a DreamWorks, cara, comprou os direitos do Gato Félix. Então, tem rumores aí que tem um filme aí pra vir, né? Que não seja uma merda igual eles fizeram com os Smurfs, né, cara? Que é um... Ó, lembrei, ó. Ó, filho da puta. Foi feita pela Farmers Studios, da Paramount. Olha aí, olha aí. Saga é bom. Mas peraí. Rodrigo, na década de 90, não, em 2000, eles fizeram novos desenhos da... que era um negócio muito louco. Não sei se você chegou a assistir. É, em 2000 saiu aquele Baby Félix, velho. Não era Gato Félix. Era um desenho dele bebê. Tipo o Não. Caraca, não. Esse que eu tô. Não, escute. Esse que eu tô falando. Esse que... É do mesmo desenhista do Super Mouse. Ele não era um bebê, não, ele era o Gato Félix. Mas esse que você tá falando é dos anos 90, cara. É de 95 em diante. Não é 2000. Do 2000 só saiu o Baby Félix, cara. É. Você tá falando. Eu sabia que existia isso. Você tá falando merda, pô. Caralho, que bosta, mano. O Baby Félix era. O desenho desse Gato Félix, do década de 90, parecia que o cara usava muitas drogas, cara. Ah, sim, era bacana. Vendo aqui, é japonês isso. Não, o Baby Félix, Thiago. Baby Félix que é japonês. Isso, Baby Félix, isso. Isso, era uma droga. Eu tô olhando aqui, eu nem sabia que isso existia. É. Caralho. O Gato Félix. Teve jogo. O Gato Félix. Ah, isso muito. Não, do Baby Gato Félix. Foda-se, Thiago. Já saímos do Gato Félix, Thiago. Ah. Porra. O Gato Félix, Thiago, os desenhos dele é 250, Thiago. A gente tá buscando coisa que saiu em 80 e depois disso. Criados e... Não vamos falar de Não. Peraí. Esqueceu de um detalhe. O Gato Félix, ele apareceu na primeira transmissão de televisão, que eles fizeram testes e usaram uma imagem do Gato Félix. É isso, lá em 1920, cara. Eu tô falando do desenho mesmo. Exatamente. O desenho animado mesmo é de 50, da década de 50, cara. Aquele que reprisou milhares de vezes aí na televisão é de 50. A gente não vai falar disso. A gente vai falar dos desenhos criados e transmitidos nos anos 80 e 90. Pode ser? Vocês podem parar de avacalhar a parada? Tá, tudo bem. Então, pra começar... Mas eu não tenho culpa se você é uma cueca verde do Félix. Eu gosto, certo? Eu gosto mesmo do Gato Félix, Snoopy. Eu gosto dessas paradas. O próprio Calvin. Eu lembro que nessa época que eu assistia o Gato Félix antes de ir pro colégio de manhã, passava o Gato Félix, né? Eu pegava às 7 horas da manhã na escola e passava o Gato Félix, coisa de 5 horas e 5 e meia da manhã no SBT, e logo depois passava um programa chamado Mãos Mágicas, cara, onde ficavam duas luvas, assim, duas mãos flutuantes no espaço e ensinando a fazer umas paradas, fazendo uns recortes, fazendo uns desenhos. Sabe, eu nunca aprendi a fazer porra nenhuma daquela merda, mas eu gostava daquilo, cara. Aquilo me hipopotamizava. E... Mãos Mágicas, isso. Glauber Peçanha, o Plim Plim. Sim, era o Glauber Peçanha mesmo, era isso aí mesmo que você tá falando, cara. Os Mãos Mágicas. Passava no SBT, tinha uma musiquinha, Mãos Mágicas, né? Mãos Mágicas, uma musiquinha viada assim. Pô, mas aquilo era bacana, cara. É o Art Attack hoje, né? Aquele da Disney, já viu? É, mas conseguia ser mais hétero que o Art Attack, viu? Ah, sim. Eu não sou dessa época aí, não. Eu sou da época do Daniel Azulay. Eu também, né? Mas eu já tinha mais idade que você, né? Sim. E o Daniel Azulay já tinha 50 anos quando você era pequeno. E ainda é bom, hein? Porra, e não envelhece aquele desgraçado. Mas então, cara, mantendo aqui uma cronologia, porque esse baiano aí tá zoando a parada toda. Cronologicamente, a gente tem da década de 80, Riquinho, que nasceu lá do mesmo estúdio que fez o Gasparzinho, Luluzinha, né? Mais o que que veio daquela galera? Teve o filme horrível do Macaulay Culkin, aquela porcaria que já foi 94, né? Já é de 94 aquele lixo, né, cara? É, se não me engano, é. Então, o desenho do Riquinho, o desenho animado, é da Hanna-Barbera, cara. Ele foi de 80 a 84, quer dizer, Então, é o primeiro que a gente pode falar aí da década de 80, que teve um destaque maior, e, apesar dele ter só 4 temporadas, uns 40 e poucos episódios, ele ainda foi muito reprisado essa merda. Eu lembro que na década de 90 ele ainda passava, né? Você ainda conseguia assistir. O SBT, quando dá louca de vez em quando, ainda lança aí uns episódios. É, um dos mais antigos assim, que a gente pode falar é esse do Riquinho. Depois do Riquinho, né? Mantendo aí a cronologia, né? He-Man, que é de 83, o desenho preferido do Naldo aí. Ele não pode ver uma Barbie musculosa e bronzeada. E aí, depois? Não, ele pensei que ele ia falar alguma coisa do He-Man e ele tá calado. Provavelmente ainda tá com fusão lá. Agora a mulher bateu no moleque, bateu nele, bateu em todo mundo. Mínimo. Então você... Posso falar? Fala à vontade. Teu áudio tá meio picotando, cara. Chega mais perto do roteador, mas fala aí. Pior que o roteador tá justamente onde, perto do barulho. Porra. Mas, enfim... O do He-Man, acho que todo mundo vai lembrar do episódio clássico, né? Que a semente do mal, né? Com um homem planta, ou sabe-se lá o Deus o quê, que valha, ele ia destruir o mundo, né? E aí o Gorpo, né? Canta aquela musiquinha maravilhosa, né? Que eu vou colocar até o VG depois. Que após o Rodrigo cantou junto, né? Aquela musiquinha linda. Azul, amarelo, tudo é muito belo. Tan, tan, tan, tan, tan. A segunda parte eu não lembro. O fraco fica forte. O Gorpo, né? Você achava que o Gorpo era só um viado, mas ele descobre que ele tem uma namoradinha, né? Isso. É, os poderes dele funcionavam na dimensão dele. Ele foi trollado. Não, foi a gravidade. Foi quando ele tinha namoradinha pra disfarçar pros pais, né? É, pra enganar a família. Não, os poderes dele funcionavam na dimensão dele, né? Em Eternia era a gravidade, sei lá, zoava os poderes dele. Porque ele só fazia merda. Então, Ele só fazia merda com o mentor, né? Claro. Tipo, eu vou fazer merda. Eu não sei o que o mentor fugia. Rapaz, a vida daquele mentor devia ser um inferno, né? Porque tinha a Tila, que era a porra de uma filha chata pra caralho, feminista, que queria fazer tudo que os homens faziam, né? Tinha a porra da... Tinha que aturar aquele viadinho do Adam que só fazia merda, só se metia em confusão. Aquela porra daquele pacato, fedia pra caralho aquele gato. Que, porra, teve um episódio que aquele gato tomou banho, velho. Porra! E olha o tamanho daquele tigre, velho. Devia cagar pra caralho. Sabe? O mentor tava fudido, cara. Muitas vezes cagava de medo, não, mas, né? Mas sério, agora sério aqui. Ninguém vai falar dos vilões do He-Man, não, cara? O mentor era o único hétero daquela porra, velho. Que ele pegou a feiticeira, velho. A Tila era filha da feiticeira. O único cara brocador na parada lá era o mentor. Porque a mãe do... E tem um nome mó nada a ver nos Estados Unidos, né? Na verdade... É aqui que ele não tem um nome nada a ver, né? É aqui que não tem porra nenhuma. Então, até... O mentor era o único cara que brocou alguém naquela porra lá. Porque a rainha lá, a mãe do Adam lá, ela já veio da Terra grávida. Ela deu golpe lá naquele rei com aquela puta cara de viado lá que ele tinha. E o pior... E o pior não é nada. Eu lembro do episódio, velho. Que teve o famoso Toma que o filho é teu, né? Da feiticeira, velho. Ela veio com a águia, né? E aquilo ali foi pesado, mas tudo bem. Ah, cara, porra. Mas que eu ia falar dos vilões do He-Man, cara. Então vai. Cada um mais poderoso do que o outro. Pô, eu gostava do aquático. É, verdade. Não tinha porra nenhuma que ele filho da puta falar. Ele era legal. E fraco, né? Todos os vilões do He-Man eram fracos, cara. Tinha um, velho. Era o He-Man que era forte. Tinha um, velho, que eu odiava. Não, peraí, mas tinha um, velho, que eu odiava, que era o Triclope, que ele tinha olho em todas as extremidades. Não, e ele era sempre pego por trás, velho. Como assim, velho? O cara tinha olho em todas as extremidades, cara. Era dois na frente e um atrás. Eram três olhos só que ele tinha, cara. Sim, cara, mas peraí, velho. Ele era trocando, sempre... E ficavam trocando. É, e só tava raio. O problema, cara, é que o He-Man sempre pegava ele por trás, cara. Cara, mas olha só, é isso que eu falo, que filha da puta. Não vê a porra do desenho, fica falando merda. Ele não enxergava por todos os olhos, cara. Ele só enxergava quando aquela porra daquele olho tava na frente. Os que ficavam pros outros lados fechavam, estavam dormindo, uma parada assim. Ah. Sim, mas ele tinha sempre pego sempre por trás, cara. Você tem um olho atrás e te pegam aí também, porra. Mas, velho, todo episódio de mim, você fazia questão de cacar o Triclope por trás, velho. Se você vê, cara. Você vê uma compilação do desenho do He-Man, todo desenho ele carcava alguém por trás, cara. Todo desenho. Sempre tinha aquela parada que ele guindava o cara por trás e ficava aquela disputa de força, né? Aí, isso, quando não era o He-Man que era carcado, né? O cara mais forte do mundo se deixava agarrar. Ai, agarre-me. Ui, me aperte. E os aliados do He-Man também eram mó bacana, velho. Você lembra daquele Abelhão? Era Abelhão? Qual era o nome daquela merda? Tinha um que... Não era um Abelhão. Tinha um que era uma águia, né? Lembro o nome. Um que era tipo... Um Ariete. O Falcão dos Vingadores. É. Tinha o Ariete, né? Tinha o um que parecia o Metron, que usava uma... Um capacete vermelho, parecia um besouro. Sim. E aquele da mola? Que? É o Ariete, porra. Ainda bem que eu não lembro o nome dessas porra. É o Ariete. Velho, eu vou falar pra você. Que eu já tinha uma certa idadezinha, mas eu tive os bonecos dessas porras todas. Inclusive, eu tive até o castelo de Grayskull, cara. Puta que pariu. E aí, fala do Naldo, hein? Nossa. Que era o castelo do Nanico. Não, mas porra, rapaziada. É foda, né? Você quando é pequeno, você não escolhe o que você ganha, né, velho? Você ganha. Teu pai te pega assistindo desenho e acha que você vai gostar de qualquer merda que... Porra, eu lembro quando eu era pequeno, eu ganhei um Forte Apache, mano. Vocês lembram do Forte Apache? Porra, eu lembro, cara. Porra. Eu sempre quis ganhar. Eu nunca ganhei. Cara, eu ficava puto com aquela porra, porque você tinha que montar e desmontar aquela merda. E os bonecos eram madeirões, não mexiam, cara. Era aquele bonequinho estático. Eu ficava puto pra brincar com aquela merda ali, porque eu não podia deixar montado, né? Aí você levava um maior tempão montando aquela caralha, quando enjoava, acabava de montar, já tava enjoado. Porra, tinha que desmontar aquela merda pra guardar, velho. Ah, eu, porra, eu ficava puto com aquela porra. Mas foda-se o Forte Apache, velho. Vamos voltar a falar do He-Man? É. Então, tinha os aliados do He-Man também, eram legais. Os inimigos. Tinha o esqueleto também, que era o único esqueleto bombadão do universo. Não, cara, não, olha só. Essa parada do esqueleto é legal, porque isso, mais na frente, né? Quando eu li as HQs do He-Man, que eu fui saber o que houve com a cara do esqueleto. Foi uma magia lá que deu errado, que bateu e voltou, a parada sinistra lá. Que o rosto do esqueleto foi pro cacete, porque até então ele era um ser humano. Um ser humano não, um humanoide azul. Ele tinha rosto, né? Tinha cabelo grande, aquela porra toda. Por isso que ele ficava, He-Man, a culpa foi sua, He-Man. Ficava puto por causa do He-Man, ele perdeu a cara. Vai me diga uma coisa, os quadrinhos que você leu foram aqueles primeiros quadrinhos que saiu no Brasil, que eram feitos por brasileiros com as cores horríveis. Não, não era aquela. Ou foram aqueles quadrinhos franceses que. Não era aquela que merda. Que puta que pariu, velho. Não era aquela merda, não. Os brasileiros, o He-Man brasileiro que saiu aqui era. Saiu pelo Ebal, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que saiu pelo Ebal. Esse que eu tô falando era da DC Comics mesmo, cara. Inclusive quando você comprava um bonequinho, né? Que action figure. Quando você comprava o bonequinho, vinha um gibizinho da DC Comics lá com o He-Man, entendeu? Depois a série até foi continuada. E foi essa. Teve um desenho do He-Man que não tinha nada a ver, cara. Puta que pariu, agora que você me lembrou. Porra, eu lembro, cara, de uma HQ dessa que o He-Man e o Esqueleto estavam presos Então, o He-Man e o Esqueleto estavam presos em outra dimensão lá, em outra realidade, enfrentando mandíbula, sei lá, não lembro não, que eles unem as espadas, cara. Eles têm espadas iguais, né? Aí eles colam as espadas, ficam juntas e criam uma puta de uma espadona. E nos bonequinhos tinha isso. A espada do esqueleto com a espada do He-Man, você colava uma na outra, cara. Era mó barato. Isso aí é... Aí, o He-Man, cara... Quantas temporadas durou essa porra? Cara, olha a curiosidade. Olha a curiosidade. O He-Man, quem escrevia os roteiros do He-Man, cara, pra tu ter uma ideia, tinha o Paul Dini, o cara que trabalhou na série do Batman lá. Batman 100, não foi o Paul Dini? Que falaram que foi uma puta de uma HQ essa daí. Não, ele trabalhou na série animada do Batman, cara. O Batman do desenho da TV, o Animated Series lá, porra. Não, sim, também. Então, o Paul Dini e o Straczynski, velho. Eu confundi com o Paul Pope. Não, o Straczynski foi o cara lá, né, que criou o Babylon 5, né? Então, o J.M. Straczynski, né, e o Paul Dini, cara, né, escreviam um roteiro na época pro He-Man. Olha só que merda. Mas He-Man... Você vem engolindo Marvel DC desde o início, hein? É, porque era DC, não. He-Man era da DC, né, cara? As HQs do He-Man eram da DC, né? Era licenciada pra DC, apesar de ter começado como bonequinho, caralho, mas ela era licenciada pela DC. Então a DC sempre editou os gibis do He-Man. Então, de qualquer jeito, chupa, Marvel. O He-Man é nosso, pô. Não que isso seja uma grande vitória, né? É desagradável, velho. Vou comemorar aqui o He-Man. É, tá bom, eu acho. Depois do He-Man, daqui a pouco essa porra desse baiano volta aí. Depois do He-Man, cara, a gente teve Smurfs, a série, a animação, né? Que eles foram criados bem antes disso, lá de 50 para 60, mas a animação começou em 81, né, durou até 89, né, e foi reprisado pra caralho até 90 essa porra, né. Depois a gente não viu mais, infelizmente, na TV, né, porque você já tava acostumado com aquela porra daquela musiquinha. Porra, eu gostava de assistir aquela merda, velho. Smurfs era legal. Não fui... Nunca fui fã de Smurf, não, viu? Você é um desgraçado, Thiago. Eu não sei pra que eu te chamo pra gravar. Como é que você fala mal de Smurf, cara? Você tá loucão? Eu não falei mal. Eu falei que eu não era fã. Eu não assistia. Só não me descia. Além de gostar de anime, ainda tem mau gosto ainda. Não assistia. E na onda dos Smurfs, né, na onda do sucesso da animação dos Smurfs, que todo mundo conhece já, eu não vou ficar entrando, falando aquela polêmica da Smurfette, que foi criada, que era um traveco criado pelo Gargamel, né, não vou ficar falando isso. E tinha um Smurf gay, você lembra desse, cara? Smurf gay. Era o... Aquele da biblioteca lá. Esqueci o nome dele. Então, os Smurfs, caras, eles faziam, né, uma analogia ao comunismo, né, cara? Porque a comunidade lá que eles viviam, dividiam tudo, né? Tudo que produzia, não existia classe social, era sempre as mesmas roupas, exceto o coroa lá, né, o papai Smurf, né? Que era o Karl Marx, que os caras falavam. Que eram socialistas, homens socialistas, né? Sobre o comando do Papai Smurf, o Papai Vermelho, né, cara? que era o Karl Marx. Oi? A líder, né? É, que era o Karl Marx, né? Então, os Smurfs, eles foram acusados de na onda do... Peraí, tem uma coisa sobre os Smurfs, né? Que, por exemplo, os Smurfs, a Smurfette foi criada pelo Gargamel. A gente já falou, você tá atrasado. Você caiu aí... Não, mas a questão não é essa, cara. A gente já falou do Smurfs, vou colocar uma mulher lá. Não, tinha um Smurf gayzão lá. Ah, mas aí existe harmonia. Coloca uma mulher. Coloca uma mulher no monte de homens. Você vai ver que desgraça vai ser. Mas os Smurfs já viviam se comendo mesmo, cara. Entrar a mulher, qual a diferença faz, porra? Vai continuar se comendo do mesmo jeito. É, chega lá a Smurfette lá e ela chega e fala assim: ai, eu não gosto de dar o cu. Fudeu. Pra que serve essa filha da puta lá então? Então, cara, teve essa parada. A gente já falou isso tudo isso, cara. Você tá avacalhando. Todo mundo sabe dessa porra dos Smurfs. Você falou do boi Smurf, do neném Smurf. É, a gente falou do Smurf viado. A gente já falou de tudo essa foda-se dos Smurfs. Porra, então. Teve um filme, cara. Caraca, mas todo desenho bom tem filme merda, cara. Porra, aí, continuando, você deixa eu falar, por favor. Na onda do sucesso da animação dos Smurfs, né? Veio a animação dos Smurfs do mar, vocês lembram dessa? Os Snorks? Come along with the Snorks. Swim along with the Snorks. Lembro. Cara, aquilo era bom, velho. Eu gostava dessas coisas. Oi? Eu não gostava dessas coisas. Você gostava de Cavaleiros só, seu viado. Não, nessa época aí, Cavaleiros é de 94. Eu ia assistir a Tartaruga Ninja, assisti o Batman, assisti o He-Man, assisti a Pica-Pau, Jerry. Esse cara de Smurf e tal, nunca foi minha praia. A gente vai chegar lá, calma. Aí falaram de Batman. Tem sempre que falar da porra do Batman. Porra, tem que falar da caralha do Batman. Puta que pariu. Porra, dá pro Batman então, porra, logo. Pô, compra um consolo do Batman e dá logo, porra. Bruce Wayne, se você estiver ouvindo, queremos você aqui, hein? Não queremos nada, é você. Então, cara, tiveram lá os Smurfs do mar, né, cara? Os Snorks, que era bacana, era até... tinha até umas histórias, né, um enredo mais sofisticado que os Smurfs, é mais moderno, né, não vou dizer sofisticado, mais modernos que os Smurfs, mas não teve a mesma... Sorte não, né, cara? Não teve o mesmo sucesso. Os Smurfs duraram... Putz, umas 9 temporadas. E os Snorkels 4, né, cara? Eles começaram depois dos Smurfs. E os Smurfs ainda acabaram depois, antes dos Smurfs, né? Eles foram cancelados antes. Os Smurfs ainda duraram, sei lá, um ou dois anos depois que os Snorkels acabaram ainda, cara. Você vê. É meio... Quando o Scooby-Doo começou a fazer sucesso, né? Aí teve um monte de cópia. Sim, teve sim. Mas a gente não vai falar de Scooby-Doo, porra. Scooby-Doo é muito velho. A gente tá falando da década de 80. Depois, cara, dos Snorkels lá por volta de 84, a gente tem o desenho, né, que todo garotinho daquela época, Thiago não devia ser diferente, queria ganhar a porra do brinquedinho da espada justiceira do Thundercats, né? Oh, Thundercats, hein? Bom, hein? Eu ainda vou assistir esse desenho completo. Pô, tu não assistiu, Thiago? Tão bosta, hein, Thiago? Não consegui assistir completo, não. Cara, a parada que eu achava interessante a respeito dos Thundercats é que, aparentemente, eles estavam no planeta Terra, né, cara? Dizem, né? O terceiro planeta do Sistema Solar, né? Era o terceiro mundo. O terceiro mundo. Você encontrava lá uma pirâmide, né? A porra do Munha lá, o planeta, né, se restabeleceu, parece que tava, que se restabeleceu de um grande holocausto, né, tinha toda essa temática lá, dava umas pistas que podia ser a Terra, né. Agora uma parada que me irritava, né, era aqueles, Era aqueles, aqueles robozinhos que falavam com a luz assim. Aí é que você tinha raiva nos Thundercats. Que me incomodava é pouco. Eu ficava puto com aquela porra do... Os Berbios. Os Berbios, cara. Puta merda. Aquela porra daqueles robôs bichas. Os robôs ursos bichas. Que falavam com a luz acendendo na boca. Eram os Ewoks mais merdas ainda. Se é que era possível ser mais merda que os Ewoks, né, cara? Porra, aquilo me irritava muito no desenho do Thundercats, cara. Cara, e a nova versão do de 2011... O 2011, eu acho que é a nova animação dos Thundercats, não lembro. Cara, eu não consegui assistir. E eu tô vendo os Berbios novos aqui. Cara, tá do mesmo... Bosta do mesmo jeito. É, cara, os Thundercats tinha muito... Tinha muito... Era, os Thundercats eram um mashup foda, né? Porque o Lion saiu criança, né? E foi envelhecido artificialmente... Enquanto tava todo mundo de êxtase lá, ele cresceu, o caralho, não sei o quê. Aí era tipo roubar, chupava do Superman, né? Ele saiu criança do planeta dele que se fudeu lá e chegou adulto na Terra. Aí chupa de Star Wars porque por causa do Jaga, né? O mentor fantasma e a porra da espada justiceira lá. Ó, vai chegar aí o... Vai chegar a porra do trem elétrico aí, ó. A micareta. Isso é. Que eu falar. Sim, aí, queridos, vocês já estão falando de quê? Tartaruga Ninja? Caralho, velho, que obsessão que você tem com Tartaruga Ninja, cara. É, então, tinha a parada lá do mentor fantasma lá, o Jaga, que era o Ben Kenobi do Lion. O Lion entrou no olho de Tandera pra concluir o treinamento dele, né? Igual o Luke vai pro sistema Dagobah pra se tornar um Jedi. É quando o Lion sai de lá, fica anos treinando, apesar de passar... Aquele mesmo clichê, né? Apesar de passarem apenas dias e horas, sei lá, na sua realidade, dentro da realidade do olho de Tandera, passaram anos, né? O Lion volta mais experiente, né? E é o retorno do rei, ele volta como rei pra liderar a porra dos Thundercats nessa época, né? E não, aí você já tá. Aí você já tá falando da HQ que saiu pela Panini. É a mesma coisa, Thiago, é a porra da mesma história. Não é porque não tinha essa explicação original. Claro que no tinha, desenho, cara. No desenho ele não teve uma aprovação pra ser líder, ou algo assim, pra provar que era líder. Thiago. Ele teve um treinamento. Ele já era líder. Ele já era o líder normal, já era o rei. Sim, mas é só que ele vai passar esse treinamento. Mas ele é uma criança. Sim, é só pra coroar, assim. Olha, oficialmente agora você é rei. Que teve, ele teve que enfrentar todos os Thundercats, um por um. Tanto que ele teve que fazer uma disputa de força com o Pantro. Ele teve que fazer uma corrida com a Chitara. Thiago, isso foi uma cerimônia. É! Foi a cerimônia pra ele assumir. A parte que ele vai pra dentro do olho de Tandera e volta como rei é outra parada. Isso é canônico. Isso é história oficial do Thundercats. Mas teve o gibi pela Panini também. Que conta essas histórias. Conta o canone. É só isso que o gibi faz, cara. Teve também outro gibi da Panini que eles enfrentaram o Super-Homem, cara. Ah, o Super-Homem é a Thundercats, cara. Porque as armas eram mágicas. Não fala isso não, cara. Segue o jogo. Chega. O cara cometendo essa porra desse crossover absurdo, eu já fico irritado, velho. Porra. Ó, junto com os Thundercats lá, lá nos anos 80, 84, 85, a gente teve os Muppet Babies, velho. Quem viu essa porra? Pô, fãzaço. Olha aí. Adorava isso. Eu não gostava de Smurf, mas gostava da porra dos Muppet Babies. Ficava cantarolando aquela musiquinha bicha pra tudo quanto é lado. Pô, mas tinha referência até Star Wars, cara. Muppet Babies. Waka Waka Waka. Olha só, velho. Pô, assim... O que eu fiz? Aí, ó. Você também manja, ó. Pois é. Não, o Muppet Baby era legal, cara. Era legal. Ah, era. Aquela porra tiveram quase 10 anos, cara. O problema do Muppet Baby é o seguinte, cara. Depois eles fizeram escola, né? Falei, ah, então vamos fazer versão bebê de tudo quanto é porra. Aí fizeram versão bebê dos Flintstones, fizeram versão bebê do Scooby-Doo. Bebê não, é criança. Pô, mas a versão do desses todos aí, a versão criança do Scooby-Doo foi o melhor de todos, cara. Foi o melhor de todos. Pô, foi sensacional. Mas foda-se, né? A gente tá falando do Muppet Babies. É, do Muppet Babies aqui, cara. O Muppet Babies, olha só. Eu lembro que... Vocês lembram do Howie Mandel, cara? O Howie Mandel é aquele cara do Fantástico Mundo de Bob? Lembro. Ele é o pai do Bob, né? Ele Sim. dublava... Ele dublou o animal, velho. Parece que durante um ano... Dos Muppet Baby, né? Ele foi um animal. Se eu não me engano, acho que na primeira temporada, sei lá, ele foi um animal. E os Três Patetas também, cara, gravaram um episódio junto com os Muppet Babies, cara. Vocês lembram dessa? Não. Ó, Charlie Chaplin teve lá nos Muppet Baby. A Drew Barrymore teve lá, velho. Aí já não tem. O nosso querido Magnum, Tom Selleck, velho, teve lá nos Muppet Babies. O Bill Cosby, né, o que tá envolvido aí nos casos, né, de... Né? Uhum. Vou nem comentar sobre esse filho da puta aí, porque o Bill Cosby, né? E o Michael J. Fox, velho. Michael J. Fox também participou dos Muppet Babies. Aí teve também a Whoopi Goldberg, né? Isso lá já nos anos 90, né? Teve o Groucho Marx também, participou. E olha só, né? Vou chegar onde eu queria chegar. A porra do Stan Lee apareceu nos Muppet Babies, né, cara? Incrível, né? Devia estar tentando roubar alguma ideia lá na porra do Muppet Babies, né, velho? Ó, Stan Lee, nós precisamos de você aqui, no Minecraft. Ele apareceu nos Muppet Babies e logo depois aquela porra foi cancelada. Ou seja, até isso esse velho deu azar, né? Foi lá sabotar a porra dos Muppet Babies, velho, desgraçado. Caralho, que zica, eu não lembrava disso não. Tô vendo até aqui umas cenazinhas. É, filho da puta. Teve a paródia do Star Wars? Então, essa paródia do Star Wars aí foi legal, cara. Eu acho que foi um dos primeiros a fazer essas paradas, que depois foi copiado, né, por todo mundo aí, né? O pessoal lá do Family Guy. Tudo, sim, né? É, tudo. Todos os desenhos que mais tarde... Você que manda que Baby, ele foi copiado assim até os Oscar. Tá bom. É, então, seguindo o jogo aí. É, depois dos Muppet Babies, cara, lá em 84, 85, né, a gente teve, né, vamos nos concentrar no que saiu aqui no Brasil, né, cara, porque tem coisa aqui que a gente viu depois, mas na internet, desses aí mais conhecidos, a gente teve a gente acabou não falando do Ratcliffe, né, cara? Como é esse Ratcliffe? O Ratcliffe é aquela porra daquele gato gordo, laranja lá, que parecia o Garfield. Era o Garfield malandro. Isso, era dos anos 80. A gente acabou não falando desse cara, desse desenho. Era uma merda, mas, porra, valia o... Também era uma merda. Valia o... Tinha uma armadilha também. Não, porra, mas o Marmaduke é muito antes, né, não? Não, eu sei, cara, mas... Não. Marmaduke e Ratcliffe era da mesma época. Na apresentação ele aparecia os dois. Ah, tá. Então, cara, a gente também... Pô, teve também o Capitão Caverna. O Capitão Caverna, né, na verdade, ele já tá meio fora aí, porque ele acabou em 80, né? Então fica meio fora do... A gente assistiu ainda, mas... Ficou meio fora daqui da proposta, mas, porra, vale a menção do Capitão Caverna, o Ratcliffe e o Marmaduke. E você lembra dos já de 86, 87, dos Cãezinhos do Canil, cara, vocês lembram desse? Pô, assisti bastante também, hein? No SBT. Olha só, cara, é um viadinho, cara. Eu não assisto. Não sei o que lá. Eu não assisto Smurfs. Eu não assisto, mas os Cãozinhos do Canil e Muppet Baby ele assistia, cara. Cara, era a época brava. Ah, daqui a pouco ele vai falar daquela turminha lá do Get Along Gang. Get Along Gang, Get Along Gang. Get Along Gang, Get Along Gang. Que era outro desenho gay, velho. Era a época braba, né, Thiago? Que você não sabia da sua sexualidade, né? Não, eu não sabia que ia assistir. É, você não tinha certeza da sua sexualidade, aí você... Não, mas depois eu vi o He-Man, aí eu sabia que ia ser hétero. Ainda bem, né? Cara, o Get Along Gang, né, que aqui no Brasil era a nossa turma, né? Não, a nossa turma não, cara. Porra nenhuma. Era a nossa turma sim, cara. Não, tá a sua turma, cara. A minha não. Ah, o Get Along Gang... Ronaldo, só uma coisa. deixa esse tipo de piada sem graça pra mim, assim, que o pessoal já tá acostumado. Nossa. Hadouken! Que pessoal, cara, 10 ouvintes. Gostei. Então, você vai pra 10 porra, ouvintes que estão acostumados. Você vai pra porra que o AmorioCast esse mês teve 86 ouvintes. Você vai pra porra, tá? Seis foi eu tentando dar play no site lá e não conseguia. Então 80, foi o que eu disse. Fora a galera que baixa, que não escuta direto online lá. Oh, vocês ficam desmerecendo a porra do... Então, o Get Along Gang lá, cara, a nossa turma também é isso aí, é de 84, 85. Quer dizer, muito viadinho, né? Mas valeu a menção honrosa. É, a turma dos carinhas pegar isso. É uma aposta, cara. Porra. Também assistia. Então, depois... Olha só. Aí, dessa época aí do Get Along Gang, logo, sei lá, uns um ano, dois anos depois... Vieram os Cãezinhos do Canil, né? Que o Thiago também assistia essa bicha. É, agora, velho, a gente falou do Ursinhos Carinhosos. Os Ursinhos Carinhosos também é de 85, né, cara? É. Tinha uma musiquinha muito legal também, né, cara? Um problema você encontrar. Quem é que aparece pra ajudar? Os Ursinhos Carinhosos. Isso, ó. Não, era legal, cara. Que ele surge não, cara. De algum lugar lá do olha céu. Olha só, que fiado, velho. O meu preferido era o Leão Valente. Não, começou como urso. Como, era como covarde. Mas só urso, eles colocaram todos os animais, né? Tinha um elefante, tinha um macaco, tinha um leão. Viva a diversidade. Cara, aquilo era muito ruim. Eu não sei como é que aquela porra durou. Durou tanto tempo. E depois eles ainda tiveram, né, coisa de 10 anos atrás, ainda teve uma outra temporada, né, velho? Em 2006, né? Mas era pra vender boneco, né, cara? É, sei lá, foram uns episódios especiais, 3 episódios especiais. Uma coisa assim, lá em 2006, cara, eu lembro disso. O Ciscarosa era legal, cara, não fala mal, não. Tinha o coração ele gelado. Tinha o malvado, e tinha o coração gelado, né? Coração gelado, o nome do vilão lá. Lá que eu esqueci, a Malvina, né? Isso, olha aí, Thiago lembra de tudo, velho. Que bicha. Thiago é uma bichona mesmo. Via Cavalo de Fogo também, Thiago. Que tocou meu coração quando me disse então que um dia rainha eu seria. Se tua maldade pudesse acabar, que os sonhos pudesse chegar. Numa destruição, ou um beijão, Cavalo de Fogo. Via. Cantava musiquinha? Cantava musiquinha, Thiago? Não chegava a tal ponto. Cavalo de Fogo foi tão bosta que só teve uma temporada só. Quando chegar no Pole Position aí também, nós conversa. Pô, Pole Position era massa, hein, velho? Só teve uma temporada também, hein? Pô, Pole Position eu fiquei triste, cara, mas o Cavalo de Fogo era uma bosta. Cavalo de Fogo teve, sei lá, foi de setembro a dezembro. Pra você ver como é que foi bom, né? Não, aproveitar que o Netflix agora tá ressuscitando tudo aí, ó. Não. Não, Netflix, não, não. Não, Pole Position, cara. Ah, sim, Pole Position, sim. Sim, já aproveitar que o Netflix tá ressuscitando tudo aí, ó. Deixar um recado, Netflix, se você estiver ouvindo, queremos você. Não, pera. Ressuscita aí o Pole Position. É, mas tem episódio no YouTube, cara. De vez em quando eu assisto lá. Netflix, o Pole Position, o... Não, o que eu tô falando, não é Netflix colocar no catálogo. Fazer novas temporadas, que nem tá fazendo muitas séries aí. Não, deixa quieto, vai ficar ruim, cara. Será? Você fica dando essa ideia aí, daqui a pouco eles fazem nova temporada do Maluco no Pedaço. Não fica. Não, Netflix fazer, cara. Faz nada não, Netflix. Faz não. Imagina, hein? O Will no papel do tio Phil, hein? Vocês estão querendo sacanear, né, velho? Não, não, chega. Volta. Mas eles vão fazer, Thiago. Não vão fazer nada. Vão sim. Continuando. Denis e Pimentinha anunciaram a MacGyver. Ah, não. Bom, aí sim, viu? Anunciaram que estão fazendo um piloto aí pro MacGyver. Não, velho. Por quê, cara? Por favor, Naldo. Se você for editar esse, coloca a musiquinha do Profissão Perigo. Com certeza. A música não é do... De preferência ainda. De preferência a dublada lá, que tinha a narração da Globo. Rede Globo apresenta... Profissão Perigo. A música não é do Profissão Perigo, porra. A música é Tom Sawyer, do Rush, porra. Não, mas, a versão, a música original, cara, era uma merda, perigo, cara. Era merda demais. Tá bom, cara. Que se dane, velho. Netflix, esses remixes, essas remasterizadas merda dele aí. Então, vamos continuar aqui. Denis o Pimentinha. Eu só assisti pouco. Senhor eu Wilson. Aliás, o Wilson. É, cara, eu curtia o Denis o Pimentinha. Por que não é novidade isso? O quê? Por que essa sua afirmação não me espanta? Por quê? O que você tá querendo dizer com isso, cara? Não, fica no ar aí. Olha só, filho da puta. Coloca a música de suspense aí. Denis o Pimentinha era legal, cara. Eu gostava daqueles desenhos meio confusos assim. O cachorro do Denis era legal, o seu Wilson também era maneiro. Até o primeiro filme depois, lá com o Automatal, ainda foi legal. É o Automatal? Sim, é ele mesmo. Velho? É, depois morreu. Ainda foi legal pra caralho. O primeiro. E o Christopher Lloyd. Christopher Lloyd era o vilão. Christopher Lloyd era o mendigo, exatamente. Rapaz, olha só vocês. Então, porra, teve Denis o Pimentinha nessa época, mais o quê? Dos anos de 86 em diante. Que teve uma cópia que foi o que depois ele teve uma cópia. Que cópia é? Foi o que o menino na peste? O Pestinha. O Pestinha, cara. Ah, o Pestinha foi bom também, cara, mas era só filme, né? É. Não, teve desenho. Não, o Pestinha teve desenho. Teve desenho. Aí eu já era velho. É. Mas é assim, é só os filmes mesmo que contam. Os dois últimos? Não, os primeiros, pelo amor de Deus. É o filme que vale. Rodrigo, segue o baba. Depois aí do Denis o Pimentinha, né, de 86 lá, já pra terminar o 1986 aí, dessa galera boa, desses desenhos sensacionais que a gente teve aí em 86, maravilha, a gente teve os Petobos de Ganga, né, velho? Legal também, hein? Porra, o novo, né? O antigo. O antigo. Teve um novo que era muito merda. Mas teve o Espetor Bugiganga também. O filme com o Matt Broderick. Jovem foi o Espetor Bugiganga. Vocês lembram quem dublava, quem fazia a voz do Espetor Bugiganga, cara? Não. Era o Don Adams, cara, o Agente 86. Eu não sabia, não. É isso mesmo. Porra, era bacana. Os desenhos eram meio esquisitos, né? Eu achava até que era francês, ou tipo Denis o Pimentinha. Eu achava também que era era francês, aí era, mas era realmente essa galera, assim. Eles era uma coprodução, né? França, Estados Unidos, Canadá. Aí, por incrível que pareça, os melhores desenhos não ficam, né? Não são produções apenas americanas, né? O He-Man é meio francês também, a equipe que faz os desenhos. O próprio Thundercats era japonês, né? É. E sua cópia, o Silverhawks. Não, e depois eu soube que teve ainda um terceiro, um tal de Tiger Sharks. Ah, cara, eu ia falar sobre isso, cara. Na verdade... Não, os tubarões lá da... O Street Sharks, cara? É. Não, o Street não. O Street Sharks, se não me engano, era outro. É, os tubarões do asfalto. Que eles pulavam, eles cavavam o asfalto e ficavam as barbataninhas. Aquilo era muito pior. É muito ruim. É outro. E os motoqueiros de Marte? Era um e o Tiger Shark era outro. O Esquadrão Marte era legal, velho. Porra, muito louco. O jogo do Super Nintendo, então, era massa demais. É verdade. Não, esse Tiger Sharks, cara, ele é da mesma época do He-Man, cara? Eu, aqui no Brasil, não chegou a passar, pelo menos que eu lembro. Era da mesma época do Thundercats, essa porra? Eu lembro que era... Não, era do mesmo criador. Ele fez os Thundercats, aí fez sucesso, aí pediram pra fazer o Silverhawks, aí foi algo mediano, aí veio o Tiger Sharks, aí... Ah, cara, isso passou aqui sim, cara. Então, o Tiger Sharks eu não lembro, mas o Silverhawks e o Thundercats eu lembro. Passou sim, cara. Foi coisa muito rápida, mas passou que sim. Ah, então é isso. Era ruim demais. Acho que não deve ter durado um ano, uma temporada aquela merda. Mas passou que teve por aqui sim. Mas saindo aí dos anos 80. Continuando aí na segunda... Ah, né? A gente chega agora, né? Tá chegando agora em 87 e 87 tem coisa boa, hein? 87 tem elas, as Tartarugas Ninja. Agora quer falar. Muito. Podem falar muito bom, cara, o desenho. Odiava desenho. Os filmes. Aquela primeira trilogia era fantástico. Com certeza, Vanilla Ice, cara, fazia trilhas. Ninja, ninja, rap, ninja, ninja, rap, go, go, go, go, go, ninja, go, ninja, go, go, ninja, go, ninja, go, go, ninja, go, ninja, go, go, ninja, go, ninja, go. Sonora, velho, pode fazer, velho. Como você não gostou, Rodrigo? É. Não, cara, vocês estão falando do filme ou vocês estão falando do desenho? Ah, começou com o desenho, depois foi pro filme e agora já estamos pegando no geral. Não, cara, o desenho eu não gostava, só gostava dos filmes. Não, o quê, cara? Tem uma parte que o Destruidor ele enfrenta o Jimbo, o coelhinho, aí que o Krang fica sacaneando pra ela. Destruidor, você perdeu para o coelhinho felpudo! Então, vocês queriam que eu gostasse dessa merda. Ah, cara, esse Bebop e Rocksteady, velho, os melhores vilões burros de todos os tempos, cara. Ah, isso é verdade, hein? Não gostava, não. Ele gostava de sopa de tartaruga, aí. Era ruim demais esse troço, velho. Nossa senhora. Cara, eu sei que tem um cara aqui, ó. Tem um cara nesse podcast aqui que eu stalkeei. Ah. E fiquei sabendo que tem uma foto dele com Michelangelo quando era pequeno, hein? Não tem. Eu stalkeei, hein? Polêmica. Por isso que ele fica falando, ah, eu quero falar das tartarugas, Fala das tartarugas então, logo aí, ó, seu viado. Olha, a tartaruga, eu confesso a você que eu prefiro o desenho da tartaruga que os quadrinhos. Porque os quadrinhos, eles queriam fazer, entre aspas, uma homenagem a Frank Miller, né? Tanto que o clã do pé, né? É os Foot Ninjas é uma homenagem ao clã da mão, né? Que no Brasil colocaram o tentáculo, né? Ah, sim. Agora só, dessas paradas de Tartaruga Ninja, vocês sabem quem fazia o Demolidor, cara? Não. Demolidor não, não era Demolidor. Era Destruidor. Foi. Destruidor. Sabe quem fazia o Destruidor? Tio Phil, meu irmão. Ah, é verdade. Aham. Uhum. Tio Phil fazia o destruidor. Ah, que merda. Até nisso tem ligação com o Boston do Will Smith. getting jiggy with it. Por isso que eu não gostava, velho. Eu já tava prevendo que o Smith ia aparecer no futuro e ia estragar alguma coisa, olha aí. Não, mas o desenho, cara, era muito divertido, cara. Era um desenho pra você desligar o cérebro. Você sentava, ria, certo, e acabou. Cara, é sempre a mesma coisa, cara. Eu não gostava, não. Eu só gostava do cara lá do futebol americano. Ah, sim, sim, sim. O futebol americano? Não era o não, Rock? Tava... Rock. Casey Jones. Isso. E por sinal, no novo filme aí da Tartaruga Ninja, quem vai fazer ele é o Steve Amell aí, o Arrow. Nossa. Não. Eu acho que eles errou nisso. Pelo menos não é o Channing Tatum, é o desgraçado que estraga tudo que encosta. Puta que pariu. Até agora eu tô com raiva da participação daquele puto no filme do Tarantino. Mas foda-se o Channing Tatum. Segue o jogo. Não, mas peraí, falou em jogo, você lembrou, cara. Os jogos da Tartaruga Ninja foram um dos melhores jogos do Super Nintendo. Eu só lembro de um. Não, o Dirt tem... Time. O Shell Shock. Famoso. É, Shell Shock. E teve um jogo de luta também, cara. Cowabunga! Esse de luta era merda já, cara. É, eu também não era muito fã do de luta, não. Eu preferia esse deles viajando no tempo. E... É. Shell Shock. E o do arcade era diferente do Super NES. Ah, mas claro, né, cara? É legal que você jogava os vilões na tela, assim. Ele batia na se fazia um golpe lá, que ele batia na tela do arcade e explodiam. O legal é que eu acho que o do Mega, você conseguia jogar na tela. Ele via o inimigo vinha voando assim, até a sua cara. Cowabunga! Muito maneiro. Mas foda-se os games, a gente tá falando do desenho. E dos filmes também. Não, não tá falando dos filmes, não. De 87, continuando aí no ano... Peraí. Você não vai falar de Transformers, nem de G.I. Joe, não? É isso mesmo? Isso é velho. Eu tô falando da década de 80. Não, mas é a década de 80, cara. Ah, que Transformers... Vai, cara. Fala dos Transformers. Então. Foda-se os Transformers. Não. Diga. Eu tô falando coisa boa. Peraí. Não, peraí. Vamos por parte. Lá, Transformer, cara, fez a infância de muita gente. E eu realmente era um fanzoca de Transformer. Eu li os quadrinhos que saíram da Marvel. Os quadrinhos eram bons, o desenho era ruim. Mais ou menos, cara. Os desenhos. Tudo bem que os desenhos eram feitos pra vender bonequinhos. Então era ruim. Não era ruim, cara. Era sim. Pelo contrário, cara. Inclusive, eu ouso dizer que as animações de 3D também eram boas. Ah, não eram não, cara. Pô, tá de sacanagem. Agora você tá de sacanagem. Essas novas do Cartoon Network também, Naldo? É. Robots in Disguise, né? Também é não, bom, né? Foi fiado. Não. Ele também não. Mas o movie que saiu do Transformer, cara... Você sabe quem faz o Omnicron? A voz original? Não, cara, ninguém assistia essa merda. A voz era do cara que... Nem ele sabe quem era. Era de quem, Naldo? Cortou aí, tá? A voz era do cara que narrou a Guerra dos Mundos, Orson Welles. A voz, a versão americana, antes dele morrer. É, segue o jogo aí. É, pensei que você ia falar que era do cara que fez o Rei Leão lá. É, então, já que você quer falar, G.I. Joe também. Freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. He never gives up, he'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe. G.I. Joe também, que aqui no Brasil era comando em ação. Tinha aqueles bonequinhos que eram amarrados por um elástico na cintura, que arrebentavam toda hora. Isso. Aí só pega outro elástico e dá um nó, velho. É, aquela merda daquele G.I. Joe comando em ação. O problema é que ele quebrava o dedinho, velho. Quebrava a porra do dedinho, aí você não podia colocar a porcaria da arma. Isso, você. O G.I. Joe, eles enfrentavam a galera do Cobra lá. Aí ficavam a 30 centímetros um dos outros dando tiro azul e tiro vermelho e nunca se acertavam, velho. Nossa, G.I. Joe era muito ruim, cara. Porra, vocês eram crianças burras pra gostar dessa porra. Não, o G.I. Joe eu também não assistia, não. G.I. Joe transforma só o Naldo mesmo, falar dessa droga. Ah, fala a verdade, você não tinha um G.I. Joe. Os bonequinhos do comando em ação eram legais. Ah, os bonecos eram legais. Você não tinha bonequinho. E do Transformer também não tinha. Você não tinha um Transformer, Bárbaro. Me convença. Porra, ter o boneco é uma coisa, cara. Gostar da porra do desenho é outra. O desenho era bosta, porra. Quando você tinha boneco, você gostava do desenho. Eu só assisti aquele Beast Machines lá. Nossa, que droga, hein, cara. Não, mas. Cala a boca, o episódio que eles vão pra. Não, não, Beast Machine, um episódio que eles vão pra Cybertron, cara, era muito bom. Caraca, puta que pariu, velho. Que merda, cara. Que a trilha sonora, cara, era um desses grandes caras aí de que toca as músicas eletrônicas. Velho, qual o problema? Que se dane, cara. Dano de G.I. Joe, cara, até aquele Dinossauros era melhor que G.I. Joe, que Comandos em Ação, que Transforma, cara. Dinossauros era melhor que Comandos em Ação. Eu não sei como é que aquela merda só teve uma temporada, cara. Não, eu sei porquê, sabe qual é o problema? É porque o público já tava saturado, cara. Você já tinha os ratos motoqueiros de mar. Você tinha tubarão do asfalto. Você tinha tartaruga e arninha. Ficou saturado o mercado, cara. Infelizmente, eles desapareceram na era errada. Ah, sei lá, velho. Pô, Dinossauros era bacana. Era bacana, mas... Pô, pra criança era mais do mesmo. Ah, matar, beleza. Mais um super-heróis com meio animais. Então... Continuando aí. Não, peraí. Não. Tem que falar de Comandos em Ação. Só. Não, cara, vamos falar de Caça-Fantasmas, cara. Comandos em Ação. Caça Fantasmas é muito mais legal que Comandos em Ação, cara. Isso é verdade. Então, esquece. Perdi só pra Homem de Preto. Ai, ai. Eu tirei do mudo pra isso? É, eu vou desligar ele. Os dois Caça Fantasmas, cara. O The Real Ghostbusters lá da Filmation e o Caça Fantasma mesmo, o Ghostbusters mesmo, também eram mais legais, os dois, cara. O genérico e o original eram melhores do que os Transformers, cara. Puta que pariu. Mas não o politicamente correto. Que tinha uma garota lésbica gótica. Não, um cadeirante. Já é de cá, cara. Já é de agora, já é de 90, 2000. Não, não tá falando desse lixo, não, cara. Você tá falando dos Caça Fantasmas mesmo. Certo. Então segue o Babel falando sobre os Caça Fantasmas no desenho. Então, que tiveram filmes também. Por acaso, dois filmes legais que vão ser rebutados merdas, né? Mas vão colocar umas gostosas, cara. Não são gostosas, não, cara. Vai ter Beyoncé, cara. Vai ter Beyoncé, pode ser. Scarlett Johansson. É. Seu sonho. É. E quem mais? Então, cara, os Caça-Fantasmas... Eles tiveram 7 temporadas, enquanto o Real Ghostbusters lá da Filmation teve uma temporada só, né? Acho que o processinho bateu na porta lá e a Filmation teve que parar de fazer aquele Real Ghostbusters, que era muito legal também, né, cara? Let's go! Se um robô pra fantástico. Mais informações, ouve o nosso podcast sobre franquias famosas. Quero. Que podcast? Que essa porra não saiu até agora. É o final do editando. Tô editando, cara. Você não viu editando a porcaria do coisa, velho? Eu vi você a sua foto editando lá, roncando lá, desgraçado. Sim, falar do desenho você não tá falando, vai. Mas eu vou falar o quê, cara? Tô falando que é legal. Eu não vou ficar entrando em detalhes. Nos desenhos. Pra entrar em detalhes, esses filhos da puta aí tem Google e tem YouTube, cara. A gente tá falando memória afetiva, lembrando das paradas, curiosidades, uma coisa ou outra que chamava a nossa atenção. Porra, não vou ficar detalhando cada desenho. Por exemplo, aí 87 também, os Ghostbusters eram legais, tinha aquela diferença que nos filmes o Geleia apareceu uma vez só e no desenho o Geleia era... Ficou na cara. Era integrante, era fazia parte dos Ghostbusters, pô. Isso era legal. Deles, né? Isso, era o alívio cômico. Mas a gente não precisa ficar entrando em outros detalhes, cara. Por exemplo, vamos seguir adiante. Seguir atrás também é foda. Mas continuando aí na cronologia, 87 a gente teve o Brave Star. Vocês lembram do Brave Star? Brave Star, xerife índio lá? Não assisti esse desenho, você acredita? É, teve uma temporada só também essa porra. Não foi grandes coisas, não. Ela é legal correto, pra... cara. Era legal porque o cavalo ficava em pé lá e usava um trabuco. É, eu vi o primeiro episódio no YouTube, mas eu não assisti, não. Eu passava no SBT essa merda com o Serginho Malandro. Ha! Eu acho que mas nessa... passou na Globo também, cara. Passou na Globo também. É, passou também. É, teve o Mask, né? Vocês lembram do Mask lá? Eu já falei do Mask, né? Junto o desenho preferido do Thiago aí, o Pole Position, né? Isso era bom, hein? Porra, cara. Eu ainda vou assistir também todas as temporadas. Que todas as temporadas, Thiago? Que só tem uma. As todas as 13 temporadas de um episódio cada uma. Ó, oh, todas as temporadas. 13 episódios. É, são 13 temporadas com um episódio de cada. Caramba, mas eu era uma criança estranha mesmo, velho. Eu gostava daquela porra do Pole Position, cara. Eu preferia assistir Pole Position do que outras merdas, né, cara? Pô, eu gostava daqueles... Rodão e o meu. Eu gostava daqueles carros maneiros, né? Teve jogo, vocês lembram que teve jogo do Pole Position? Não. Teve um jogo. Não. Atari, porra, mas não remetia muito ao desenho, não. Claro, era um quadrado, era um pixel gigante. Tô procurando aí. Eu gostava do que os carros tinham inteligente artificial, né, cara? Era legal essa porra. É. Tinha uma carinha. Isso, uma carinha. Isso, tinha um rostinho. Eu gostava pra caralho. Passava no SBT essa merda. Era legal. E passava na hora do capeta do Sérgio Malandro. E depois no Bom Dia Companhia ainda chegou a passar. Tá vendo que ele tinha pacto? Então? Ele tinha pacto, cara. Do capeta. Ele é chuca. Sérgio Malandro é foda. Fala mal do malandro, não. Mas alguém lembra do desenho que tinha os monstroides? Que o cara tinha um carro que tinha uma serra elétrica? Ele enfrentava umas criaturas plantas? Isso era Jason e não sei o que do espaço, não era? É, isso. É Jason? Tinha uma semente do mal, né? Isso era Jason e os guerreiros do espaço, né? Essa porra era. Exatamente. Essa porra era francesa, não é? Eu acho que sim. É porque. Mas devia ter. Porque depois eu fui procurar, mais pra frente, né? Eu fui procurar uns episódios pra assistir dessa merda. Aí você encontra muito, muito lá com o Jason e Conquerrane e de La Lumière, lá. Aí você vê que essa porra é francesa. O cara tinha um anelzinho que lançava um poder, tinha uma mecha branca na cabeça igual a vampira, tinha a porra de um robozinho. Sempre tem um sidekick merda, né, cara? Tinha um robozinho que tinha uma lança. Mas Jason era legal, cara. Jason e os guerreiros do espaço. Era legal. Era dessa mesma pegada aí do Pole Position. Tem um aí que eu não sei se vão falar deles, hein? Não sei nem de que ano que é, tem que procurar. Vai. É os Defensores da Terra, hein? Pô, Defensores é velho, né não, cara? É, mas eu não sei de quando que é, não. Ó, oh, não. Não, década de 80, vai ser. Aliás, quase 90. O do Fantasma, do Mandrake, aquela porra lá? É. Ah, sim, cara. Sim, tô lembrado que tinha aquele... Que tinha o namorado do Mandrake lá, que era aquele negão, né? É, que tinha um filho adotivo e tudo. O Mandrake era meio viado, vocês sabem disso, né, velho? Fora que, porra, eu lembro que eu tomei um susto a primeira vez que eu vi. Tomou um susto a primeira vez que tu viu o negão? Não, cara, que eu vi que... Era um desenho, quando eu começava, você não imaginava que apareceu o Flash Gordon... O Mandrake e companhia, cara. Não, era um puta puteiro do caralho mesmo, aquela porra. É. Era bom, hein? Não era bom, Thiago. Porra, para com isso, velho. Não. Era legal. Vocês não assistem a parada, vocês ficam... Assisti todos os episódios, senhor, cara. Você assistiu quando você tinha 10 anos, cara. Você assistiu quando você tinha 10 anos. Menos do que isso. Porra, com 10, com 8 ou 9 anos você tem discernimento pra ver o que é bom, o que é ruim, cara. Era legal, inclusive teve uma promoção, acho que do Estadão, uma vez aí, que vinha até uns VHS e tinha uns episódios. Oh. Cara, era ruim demais essa porra. Vocês estão errados. Os Vingadores que falem, cara. Caralho, vocês são malucos. Aí, Naldo, ó, já põe a música aí também, ó, dos Defensores da Terra. Não bota a música. Defensores da Terra. We'll A música é massa, cara. Então, vamos sair de a força dos 10 tigres! Caralho, eu vou terminar. Vocês com essa porra dessa enrolação aí, velho, já tem mais de uma hora e meia de gravação já, cara. Vamos falar, para de ficar citando cada detalhe dessa porra, segue o jogo, cara. Vai lá então, vai lá. Porra, continuando, vocês lembram de Denver o Dinossauro? Era legalzinho. É aquele, sabe, não, assim? O que tá passando na TV? Porra, tá passando Denver. Cara, vocês estão de sacanagem. Denver era muito legal, cara. Vocês estão doidos. Era chato pra porra, velho. Caralho, velho. Não, eu assisti assim, mas querendo, eu não era. Não era aquele negócio assim. Ah, o que tá passando na TV? Denver. Que mais? Denver. Ah, então vou assistir, tá ligado? Estão querendo me irritar, velho. Eu não vou falar mais porra nenhuma. Não, pô. Não era ruim, não. Tinha piores. É. Mas peraí, ninguém vai falar da Caverna do Dragão. Não, mas todo mundo já conhece. Fala do Caverna do Dragão, então, cara. Todo mundo já conhece. Caverna do Dragão é o desenho mais hypado que existe, cara. Ô, eu tô dando uma olhada aqui no Google aqui, sim, mano. Cara, mas... eu descobri que o cara teve desenho. Teve uma merda. Mas eu ia fazer. Passava na Globo. Fala como era o bonequinho de Thiago, Rodrigo. Porra, não dobrava a perna. Mas você apertava um botão. Dava um golpe do cara no braço. É, dava um golpe de karatê atrás, uma merda. Caramba, sabia disso, não. Eu acho que se tu rolar aí no pra online, tu até encontra essa porra aí pra assistir no YouTube essa merda aí, cara. Não, eu vou ficar só. Só que não assiste, não. Não assista, não. Ah, cara, é tão bosta que durou uma temporada só, tem 11 episódios, 12 episódios, essa porra é um lixo, cara. Seu Miyagi, porra, é uma merda, velho. Puta que pariu, por quê? Pelo menos o desenho, né, a caracterização ficou bem bacana. Ah, sim, você vai desenhar um velho japonês e um moleque magrelo com a faixa na cabeça. É difícil pra caralho, né, Thiago, pra fazer essa porra, né? Thiago tá querendo me irritar, velho, já tô vendo. Não, eu não conheço, por isso que eu tô buchei aqui no Google aqui, tá. E tô vendo um monte, que nem teve desenho do Mario Bros também. Ah, uma merda também do Mario Bros, meu Deus, cara, vocês estão... Oh, esse sim, cara. Estão demorando essas coisas, olha só. E depois no final tinha um... Os Ursinhos Gump. O Zigami. Isso, perdão. Esse era legal. Esse era legal, olha o suco. Suco de frutas, Gami. Ó, não falamos também, ó. DuckTales, hein? Olha o cara cantando. Ai, o cara que faz o Bozo, velho. Os Ursinhos Gummy durou pra caramba, cara. Eles duraram as 5, 6 temporadas. Os Gummy era legal, o suco de frutas Gummy, que fazia os ursos pularem. Era sensacional. É. E tinha o Duque Duro. O Duque Duro. Olha só. O desenho preferido do Naldo. E era da Disney, cara. Não sei porque a Disney não revitalizou esse desenho. Ainda bem, né? Deixa morto essa porra. Porque era bom, terminou no auge. É igual o Super Mario Bros lá, o Super Mario Bros Show lá. Aquela porra daquele desenho. Que colocaram um italiano genérico, velho. Que não parecendo porra nenhuma. Não, velho, eu tô falando... Eu tô falando... No final do desenho, cara. Tinha uma animação muito tosca. Ah, sim, é. Tinha um live action no final, né? É. Porra, mas... Pô, teve... Durou bem, cara. Teve, sei lá, uns 50 episódios, 60 episódios. Durou bastante aquela porra, velho. Era chato pra caralho. O filme que era maravilhoso, cara. Hã? O filme que era maravilhoso também. O filme é a pior adaptação do mundo, velho. Como filme, ele já é ruim. Imagina adaptando o desenho, cara. Que lixo. Não, fala, não vamos falar disso, não. Nossa. E o DuckTales, vai falar? Vamos falar agora do DuckTales. Não. Peraí. Quê? Como é que você vai fazer um filme de Mario Brothers? Me diga, vai. Bonequinho que fica pulando plataforma e batendo cabeça no tijolo e luta com não, cara, com, olha como é que... Jacaré gigante. Olha como é que você vai fazer. Não tem. Você começa a abertura assim. É impossível assim. Fazer adaptação que teste. Você começa a abertura assim. Um encanador voltando pra casa. Aí ele passa, tá passando lá no meio do jardim lá, vê um cogumelo. Olha aqui um cogumelo. Come. Cai morto, alucinando, imagina isso tudo, pronto, você faz o filme. Pronto, a explicação, que é a explicação melhor do que essa, tá aí. Segue. Caiu lá alucinando, babando. Sonhou com tudo isso e depois morreu. Pronto, acabou. Filme do Mario Bros aí. Melhor do que aquela merda lá com. É o Joe Pesci que. Não, não é o Joe Pesci, não, né? Não, é um mexicanozinho. Não. É o Pesci. É o cara que faz o Peste que faz o Luigi. Faz o Luigi, o Peste. O cara que faz o Mario Bros é o Bob Hoskins, cara. Exatamente. É. Pelo menos encontraram um baixinho gordo de bigode. Não foi... Mas que era mexicano, velho. Ele tinha puta cara de mexicano no filme. Mas qualquer um com bigode fica com cara de mexicano. O Bob Hoskins não fez a cilada pra Roger Rabbit, cara? Foi ele mesmo. Então, o cara tinha. Coitado. Ele ganhou Oscar por essa porra, cara? Não. Ele não morreu ano passado, ano retrasado? Eu acho que sim, infelizmente. Foi de desgosto por lembrar que fez o filme do Mario. Ah, pá, mas ele durou muito, hein? É, e puxa na lista aí quem é o próximo aí. A gente falou de Denver, o dinossauro, que vocês são burros e não assistiam. Não, eu assistia. Assistia, opa, Denver, eu assistia. Assistia Denver, filha da puta, assistia nada. Rapaz, que ele andava até de skate. O dinossauro radical. É, o dinossauro Marty McFly. Aí, ó. O que a gente pode falar? Que era legal, que era ruim, mas era legal. A gente vai parar nos anos 90, cara. A gente já tá com 87. Depois a gente grava a segunda parte pra falar da década de 90. Vocês lembram do... Se vocês quiserem aí, ó, vocês estão ouvindo, quiserem a parte 2 aí com os anos 90, só dá um feedback. Ninguém vai querer. Continuando, DuckTales, lembra desse? Opa! Vai cantar. Aí vem o furacão. Vai cantar a musiquinha, que bicha. Opa, DuckTales era legal, rapaz. Me arrependo até hoje de não conseguir comprar o remake que fizeram pro PlayStation. Mas você baixa isso na internet de graça, cara. Não, do jogo. Então, você baixa isso de graça na internet. Porra, ó, teve nessa levada aí. Teve o DuckTales, né? Teve. E tinha o Robocop. Não, cala a boca, cara. Teve o DuckTales, teve o Tico e Teco, Defensores da Lei, lembra desse? Legal, hein? Porra, isso era bacana, hein? Aí, cara, lembra de tudo, velho. Olha só que bombom. Aí, depois... Ai, eu faço podcast sozinho. Vocês não lembram de nada. Vocês não assistem nada. Pô, mas precisa ser tão mongolão assim? Cara, eu fui uma criança mongolona. Eu ainda acho que eu sou um adulto de vez em quando mongolão. Eu ia falar isso pra você agora. Então... DuckTales, que era muito bacana. Aí vem o furacão, vem emoção. Vem corrida e avião, vem sensação. Velhos castelos, belos do ano. São os caçadores de aventura. Né? Tico e Teco, os Defensores da Lei. Vem, melhor não tem. E o Tico e Teco vem. Fazer o bem. E os Defensores vêm e sem terror. E pro inimigo é o terror. E o Tico e Teco vem. E vem a ser. E o Tico e Teco vem. Fazer o bem. E o Tico e Teco e os Defensores da Lei. Mais o que dessa galera que a gente já tá chegando agora nos anos 90, né? 89. Em 89, vocês lembram do desenho do Besouro Suco, Beetlejuice, cara? Bom, hein? Porra, passava na Globo? Bom, hein? Melhor que os filmes, hein? Não, melhor que o filme não, Thiago. Que porra é essa, Thiago? O desenho era bom demais, rapaz. Eu sei, Thiago, mas não era. Engraçado. Mas não era melhor que o filme, Thiago. Que porra é essa? A gente discute isso num próximo podcast. Galaxy Ranger. Galaxy Ranger? Galaxy Rangers, eu ia citar ele, mas ele é de 86. Galaxy Rangers é legal, pode falar, cara. Já passou, já. Tamo em 88, 89 não, já. Não, pode falar. Não, eu recorte e colo. Não precisa. Era bom. Eu achava muito, muito cabeça, assim, pra um desenho de criança. Não, era o Galaxy Rangers, cara, era na pegada do... Verdade. Era um desenho muito bom, cara. Era na pegada dos Seis Biônicos, né, cara? Os Seis Biônicos também. Eu achei um aqui que ele foi produzido de 73 a 85 pela Hanna-Barbera. E nós ainda não falamos, hein? Fala, Thiago, vai. Fala de uma vez. Super Amigos. Pronto, aí sim. Não, mas começou muito antigo. Não interessa, não conta. Não existe... Então vai, continua. Não, não vamos falar dessa merda, não, apesar de ser uma merda. Então, tio. Não. Pera aí, tio, cara. Super Amigos, cara. Tio Galaxy Ranger, Galaxy Rangers era legal. Tinha uns bonecos feios pra cacete, mas era legal. Eu tinha aquele cara, aqueles cavalos, né, que eram robôs, eram cavalos androides, sei lá. Cibernéticos, isso. Isso. Não, cibernético. É, cibernético, né? Porra, Galaxy Ranger era maneira, né? A mão deles acendia assim, tinha umas paradas maneiras. Na onda aí do Galaxy Ranger tinha os Seis Biônicos, lembra? Opa! Sabe a musiquinha, tá. Thiago? É... Putz, tá vindo fragmentos assim biônicos, agora. Biônicos, somos os seis. Sempre unidos, nunca vencidos. Isso aí. Ah! MCA. Somos os seis biônicos. Sempre unidos, nunca vencidos. Biônicos, somos os seis. Você agora pode ver. Porra, lembrei. Seis biônicos era legal, pô. Era maneirinho. O Naldo falou aí do... Zone Riders, né? Isso. Zone Riders é de que ano, cara? Cara, sim. Zone Riders, cara, eu lembro que era... Spiral Zone, né? Era, Spiral Zone, ou Spiral Zone era o gibi. Ele era da DC Comics também. Spiral Zone era da Hasbro, né, cara? Era um brinquedo da Hasbro, e como a DC licenciava tudo da Hasbro pra fazer revistinha... No gibi da DC era Spiral Zone, mas no desenho, mas quando foi pra TV virou Zone Riders, né? Que essa parada, e era bacana também, apesar do enredo ser sempre o mesmo. O enredo ser sempre o mesmo, é a mesma história, sempre. Pô, foi uma temporada só e não fez muito sucesso, porque... vamos combater a galera aí, dar tiro de motinha e de máquina. Acabou aí. E não tinha muito. Mas eu acho que virava um filme legal, cara. Porque eles jogavam uma zorra de uns bichos que eles deixavam o lugar todo escuro e as pessoas se tornavam zumbis. Ah, sim. E os vilões, né, eles eram protegidos porque eles entravam numa porcaria de uma máquina e ficavam todos deformados. Mas em compensação, imunes aos efeitos dessa zona de fronteira, vamos dizer assim. Isso, mas o que que acontece, cara? É meio ruim adaptar essa merda pra filme aí, porque senão vai ficar igual o filme dos Transformers aí, que só criança gostou dessa porra, e só gostou porque tinha robô gigante, a história não interessa, são robôs gigantes se esmurrando, ou o G.I. Joe aí, que foram esses dois filmes merdas aí, que ninguém nunca assistiu essa porra. Eu sou um que nunca vi nenhum desses filmes, cara. Não, cara, G.I. Joe é muito ruim, cara. O Transformer, cara. Eu não assisti completo o filme também, não. É. G.I. Joe é muito ruim. Eu assisti os dois e é muito ruim. Apesar de ter Bruce Willis, bibibi, bobobó. Mas é ruim. Então, a gente tava falando aí do já no finalzinho de 88, 89, do desenho do Beetlejuice lá, né? Dos Ouro Sucos. Baseado no filme lá do Tim Burton, né? E no finalzinho dos anos 80, a gente também teve. O pequeno Scooby-Doo, né? Que é também de 88. Ah, que isso, cara. Esse bobear é o melhor desenho da década de 80 é o pequeno Scooby-Doo, cara. Toda solução que o que o louro lá, que o Fred lá achava, era o Ruivo Hagrid. Tudo era o Ruivo Hagrid. Teve até um episódio que falou que o Ruivo Hagrid apareceu. Velho, eu não estou nesse episódio. Exatamente. Deixa em paz. Aí eles ficavam lá elucubrando lá sobre a situação e de repente a Velma falava assim, gente! Aí todo mundo sabia que a Velma tinha deduzido alguma parada. Ah, cara, aquilo ali, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores, se não o melhor desenho, cara, da década de 80, foi o Pequeno Scooby-Doo, cara. Diferente dos Flintstones crianças, né? Flintstones Kids. Isso era ruim, cara, era ruim demais. Eu assistia, mas assim, meio que por falta de opção na época. É, mas é da mesma época também, né? Era os Flintstones nos Anos Dourados, né, aquela merda lá. Isso. É, era dessa época aí. Aí vamos. Eles trouxeram de volta o Capitão América, o Capitão Caverna. Os episódios do Capitão Caverna. Isso. Aí, e o Caverninha. E seu filho Caverninha. Não, vocês esqueceram num desenho, o Bicudo, velho. Mas o Bicudo é de 80, cara? É, com certeza. Da mesma época que o Barba. Eu até lembrei, mas não vale. Não vale a pena. É, que nem, por exemplo, do Tubarão. Aí teve os Herculoides, Space Ghost, não, Johnny Cash. Não, peraí. Herculoides, Space Ghost, Johnny Cash é década de 60 e 70. Você lembra do desenho do Alvin dos Esquilos? Também teve essa porra, cara. Lembra? Ou desenho chato, velho. Porra, tudo deles era chato, né, cara? Até os filmes agora. Então, ó, pra fechar, vou fazer. Vocês esqueceram, vocês esqueceram. Peraí, Tanda o Bárbaro é da década de 80 ou 70? Porra, é velho, hein? Tanda deve ser 70, cara. Agora tem um detalhe, você sabia que eles eram uma revista da Marvel? Era uma revista da Marvel, tanto que por isso que ele tinha aquela referência, o poderoso Deus do Trovão. Ah, Tanda. Tanda não era aquele tio Ucla? É. Eita. Que era. Tinha uma espada de laser no estilo Star Wars, tinha um. Era uma espada de fogo azul, né? É, teve uma vez que ela ficou sem poder, que ele teve que ir pra um vulcão pra energizar o raio da espada. Era maneiro, de 80, bem do começo da década de 80 mesmo. Era legal, mas fica repetitivo. Legal, cara, é porque. Fica repetitivo, né, cara? Isso que é o problema. O legal é porque era a Terra num futuro, né? Acho que saíram na Lua e os pedaços da Lua criavam um maremoto gigante que criou um cataclismo. Aí ficou meio Mad Max. Faço ideia. É de 80. Faço ideia do que você tá falando, mas segue o jogo. É, pra terminar aí, vamos fazer as menções honrosas do que a gente não falou muito, que a gente não dedicou nem, sei lá, 1 minuto pra falar, mas vale a pena ser citado aí. Cada um fala um aí. É, finalzinho, né? Porque eu queria falar de Tiny Toons, né, cara? Mas Tiny Toons já é 90, então já fica 90. Já fica meio fora do. Eu lembro que lá que ainda em 80 teve as novas aventuras do Johnny Quest, né? Sim. Teve uma temporada a mais ali em 86, 87. Continuando o desenho de 64, 65, mas foi tão bosta que vale nem a pena. Capitão Punheta é de 90. Foi 90, não vale a pena. Então eu tenho um pra falar. Os Impossíveis. Impossíveis é velho, cara. Qual é o Homem Mola, o Homem É Fugido. Década de 70, aliás. Deixa eu confirmar isso aí. Década de 70, deve ser. Porra, cara. Deixa eu confirmar isso. Impossível é velho, cara. É, de 76. Então, é tanto que ele tocava um rockzinho assim, bem no estilo dos Beatles, cara. Era inspiradaço nos Beatles. Vocês lembram do The Tick, o desenho do The Tick, cara? The Tick é de legal também, hein? Mas já era 90, né? 90 também. Então. Ô, Rodrigo, você quer menções honrosas? Então tá. Desenho do Rambo. Uma bosta, nossa. Horrível. É. Que toda vez ele amarrava o sapato, isso. Dava o lacinho lá na testa. Botava a faca na cintura. Isso. Mas essa cena aí é copiada até hoje, hein? Essa, entre aspas, transformação. E não matava ninguém, né? Ele tem um lançador, ele tem um lança-foguetes, cara, que o bonequinho, você puxava uma cordinha que esticava. Era horrível aquilo, cara. Eu tive esse boneco horroroso. Quem não teve essa porcaria desse boneco, cara? Amor, nossa, chegará a tristeza quando eu lembro dessa porra. Caralho. Tinha os desenhos da Barbie também, né? Ah, peraí, Naldo. Porra, vai se lascar, velho. Quem via isso? Não, mas foi um marco, foi os primeiros desenhos de menina, assim, vamos dizer assim. Ah, sim, Jean, as hologramas, é década de 90? Meu nome é Jay e não há ninguém igual a Jay. O nosso grupo é muito melhor. Nós somos as desajustadas, que é sempre o maior. Oh, Jay. Não, cara, isso é velho, não? É da mesma época que Rodão e Will. Acho que era da mesma, mesmo desenhista, por sinal. Pô, Rodão e Will é velho, cara. É. Eu sei que o Rodrigo gostava muito de as hologramas. Não, nem assisti essa porra, não. Que tinha a banda rival, que era as desajustadas, que eram as punk de tipo. O cara sabe de tudo, cara. Era massa, cara. Olha só. Porque elas faziam um cover. Não, peraí. Elas faziam um cover de músicas de rock de sucesso, cara. Ah, era muito bom, né? É, fantástico, cara. Enquanto ela tentava conciliar a vida amorosa dela, enquanto ela era uma super famosa. Vocês lembram dos Popples, cara? Vocês lembram dos Popples? Eu lembro, tinha uma musiquinha muito gay, velho. Canta aí pra gente, Renato. Eu não. Porra. Eu sei que ele virava um saco. Isso. Cara, eu lembro dessa porra. Popos era legal, cara. Depois você procura, Thiago, que é bem um desenho de gayzão que faz sushi. Você vai gostar, né, Fé? Vocês lembram dos pequeninos lá, o Delirons lá? Que eram aqueles anãozinhos com cara de rato? Vagamente. Não, vagamente. Era ruim demais. É. Eu não lembro assim, como é que se era os pequeninos mesmo. Não lembro. Era ruim, mano. Nossa. Era ruim demais. Ó, tinha um desenho da Punk, cara. Punk é legal. Ó, a lembrada da Punk. A Punk é de 80 também? É. Passou aqui pra... Não, caralho, tô falando do desenho, porra. O seriado era. Era também. Que foi bem na mesma pegada que fizeram o seriado e depois fizeram o desenho. Punk Brewster, eu lembro do cara falando até hoje, a abertura. Igual hoje o Carrossel, né? Carrossel acabou e agora tá fazendo desenho animado. A da breca era o seriado. O desenho da TV era Punk Brewster. Ficou pouco, cara. E ela era punk, velho? A propósito? Ela, punk quer dizer você elevada, né, cara? Uma criança punk não era. Não quer dizer que ela era punk. É, mas o que vale a pena ser citado? Falei até de Popples, cara. Porra, vocês estão de sacanagem. É, acho que a gente citou a maioria. Com certeza. Se fosse o desenho da década de 70, poderia lembrar do desenho dos Jackson 5. Pô, tu falou desse aí do Jackson 5, do meu padrinho cabeludo, você lembra desse? Lembro. O padrinho, o fado padrinho cabeludo, eu lembro do desenho do Harlem Globetrotters, cara, você lembra desse? Lembro, cara, putz. Aquilo já é finalzinho, já é 79, já é... Mais um pouquinho cair aqui pra gente poder falar um pouco. Que eles roubavam, cara. Pô, eles ficavam com super poder, eles perdiam o jogo. Vamos se reclamar que a gente roubava o jogo. Quer dizer, pra gente ganhar o jogo. Então, não tem mais o que falar. A gente fica por aqui. É. Wilker, cadê você? Fica por aqui. Assim, ó. O que eu proponho assim, ó. É, pra fechar, só pra dar um aperitivo do que pode vir se eles quiserem. Um dos anos 90. Só fala. Dos anos 90. Se eles quiserem, não. Ele tem que querer, velho. A gente vai fazer de qualquer jeito essa porra. Ah, sim. A gente pode gravar. Desenho da Hanna-Barbera. Não, cara. A gente tá falando desenho da década de 90, cara. Desenho da década... Só um, assim. Só pra dizer, olha... Animaniacs e Tiny Toons, cara. Essas são as minhas escolhas. Então eu vou puxar um aqui, ó. Carmen Sandiego. Mas isso era ruim, velho. Mas ele puxou essa? Pô, tô pensando que ele vai. Vou puxar um aqui, todo empolgado. Carmen Sandiego, acho que teve uma temporada essa porra. Tá bom, Fantástico Mundo de Bob. Isso é a massa. Então, pronto, Fantástico Mundo de Bob. Você. Um aí, ó. Pô, cara, eu tô meio esquecido, cara. Essa aí eu vou ficar devendo, cara. Ô, só aí, puxa aí na internet aí. Tô longe do computador, cara. Ah, então, se dane. até amanhã. Amanhã a gente faz outra gravação sobre os animes da Locomotion ou continua a década de 90. Um abraço a todos e bons sonhos e peguem na minha e balancem. Ui! Oh. E lembrando que teve SWAT Cats, hein? Até a próxima. Falou pra vocês. Bota, bota aquela música Telegrama do Tim Maia pra encerrar aí. Que eu não sei. Ah, lembrei Super Patos, cara. Pô, Super Patos era legal, hein, cara. Achou, hein? Mas Super Patos também só teve uma temporada, não foi isso? Foi, infelizmente. Foi, né? Então, e é isso, vou ver se eu vou comer alguma coisa e deixar minha mãe assistir TV. Falou então, pra vocês. Então, você pega aquela música do Tim Maia lá, do Telegrama, do telefone lá. Eu bem que te avisei pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu bem que te avisei pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. E bota pra isso. Vou colocar a Xuxa, não, cara. Não, não vai botar a Xuxa não, porra. Botar a Xuxa eu não gravo mais. Vou ficar de mal. Tá bom. Queridos, um beijo. Até amanhã. Thiago, você não vai sair, você não vai comer ninguém mesmo, mas vai poder gravar com a gente amanhã aqui. Não, provavelmente amanhã eu vou sim. Vai porra nenhuma, Thiago. Não come ninguém. Não, vou poder gravar, cara. Aí sim, porra. Não, não vou sair não, porque eu trabalho de sábado. Aí eu não saio de sexta. Ah, caralho, isso é esse argumento de fraco. Vai direto, porra. Não, não tenho mais. Não tenho mais saúde que pra isso, bicha. Não. E quando fazia essas aventuras, eu já levava a roupa na mochila, meu irmão. Já ia direto pro trabalho, já. Tomava banho, ou tomava banho no trabalho quando dava, ou tomava banho na rodoviária do Rio de Janeiro. Você pagava R$2 lá, pode tomar banho no chuveiro. Aí de lá ia direto pro trabalho, cara. Vocês são uns fraldinha mesmo, hoje em dia não fazem porra nenhuma. Tá bom, seus virgens. Um beijo. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Nosso caso de amor, eu sempre fui sincero, você sabe muito bem. Sim, alguém tá me ouvindo? Eu não te prometi nada. Não, alguém realmente tá me ouvindo? Por esse amor. Sim, tamo ouvindo, desgraçado. Você tá ouvindo a gente, Naldinho? Eu tô. Então, cadê Titi? Eu tô quieto aqui, esperando vocês. Então, olha só. Tá, deixa eu falar. Posso falar? Eu posso falar. Naldo, peraí. Vamos começar de novo, porque tá muito avacalhado. Vamos botar cronologicamente. Vamos botar cronologicamente. Aí a gente fala de um por um aí. Cada um fala um. E escolhe aí os melhores. E. Preferido. Como é coisa velha mesmo, ó, você pode botar o Tim Maia no fundo, ó. Não, vou colocar a Xuxa. Não, que Xuxa? Ah, He-Man e She-Ra. Vocês não vão botar a música da Xuxa. Vou sim. Ó, o Tim Maia aí, ó. Alô? Quem fala? Sou eu, amor. Você não se hora de amanhã. Eu não consigo dormir, eu preciso te ver. Eu bem que te avisei. Ah, vocês viram a mensagem? Passou aí, vamos enrolando até as 9. Pra ver se ele... Ah, tá. Até as 9? Ah, caramba, são 8 agora, seu animal. O que eu vou ficar fazendo uma hora com vocês? Tô falando do seu desenho, pode, seu desgraçado. Ai, meu Deus do céu. A gente já tá... O animal, a gente já tá gravando, cara. Mas essa ainda... Ai, caralho, mas só reclama, eu vou te tirar. Vou te tirar. Não precisa não, viu? Não precisa não. Não. Filho da puta. Mal agradecido pro caralho. Aí quando eu falo lá no Facebook, lá... Estamos alçando esse mal... Nunca vai ser o Benítez. Vocês ficam tudo aí. Aí, ó. Ele já tá sendo Benítez já. Já tá cumprindo o papel. Faltando em todos. Já tá disputa pau a pau já. Até agora ele participa do mesmo número de podcast que o Benítez, né? Já empatou essa porra. Naldo, não corta isso. Corta sim. Isso aí vai colocar no pós-crédito. Vai não. Pode ter certeza.